Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, a última edição dedicada ao violino e aos compositores romenos. Pelo menos numa sequência de 5 emissões. Hoje vamos trazer nomes, aliás, músicas de intérpretes não identificados, mas, enfim, são melodias que ainda assim fazem parte da música tradicional da Roménia. Vamos trazer 6 temas, cada uma sequência de 3 temas, e vamos já começar com Nisi Ninja Nisi Nuploa. É como se chama a primeira composição que vamos ouvir. Vamos também ficar com um tema popular, Dragoste de Tigan. Estas duas músicas são a chamada música lautareasca. Depois a popular, Sarba Oltareasca. É como se chama a terceira música que vamos ouvir nesta primeira de duas sequências da edição de hoje do Musicália. Boa noite. Thank you. Thank you. E estamos no final de mais uma edição do Musical.ly, e agora para ouvir mais três temas: Spune Bad Adebarat, Zanvir Zigan e. E Kala Nunt Artari. É como se chama a terceira música desta segunda sequência e última da edição de hoje do nosso Musical.ly. Na próxima semana vamos dedicar-nos à música alemã, mas desta vez à música alemã mais atual. Fique bem, ouvinte. Boa noite na companhia da Rádio Interweb e do Musical.ly. Música.